Panorama Agrícola para 5 de maio de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, um abraço para você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 5 de maio de 2011, quinta-feira de lua nova. Tô convidando o senhor e a senhora pra... Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Uma dica útil para a sua cozinha. Festa da Roça e da Pipoca em Guaraciaba. Cooper Catarina reúne 7 pequenas cooperativas com foco na comercialização. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre a raça bovina Flamenga. Uma dica que pode mudar o seu dia. Fica muito mais fácil picar passas e frutas cristalizadas untando os dois lados da faca com manteiga. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Estamos anunciando para os dias 7 e 8 de maio a terceira festa dos produtos da roça. E a primeira festa estadual da pipoca, feijão e arroz colonial será na linha Caravaggio, em Guaraciaba, município do extremo oeste do estado de Santa Catarina. A ideia é mostrar os produtos da agricultura familiar, promover a produção do leite a pasto, a alimentação para autoconsumo e valorizar as variedades locais. Na programação, palestras sobre segurança alimentar, leite a pasto e pipoca, feijão e arroz, variedades locais. E no cardápio, durante o evento 7 e 8 de maio em Guaraciaba, na linha Caravaggio, feijoada e sobremesa com sorvete de pipoca, apresentações artísticas, gaitaço, café colonial, oficina de artesanato, oficina de resgate da agricultura pioneira, almoço típico da agricultura familiar e o primeiro encontro viola e violão da música sertaneja raiz. A promoção é da Prefeitura de Guaraciaba, com colaboração da Associação Central das Microbacias de Guaraciaba e EPAGRE, dias 7 e 8 de maio, terceira festa dos produtos da roça. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. No dia 14 de abril foi fundada a Cooper Catarina, numa assembleia realizada na sede da FETAESC em São José. O administrador rural Wilson Carlos Cuiava é o presidente dessa cooperativa. Wilson, quais são os objetivos principais dessa cooperativa de agricultores familiares? Bem, primeiramente, a Cooper Catarina, ela foi uma transformação, não uma fundação, uma transformação da Unicafsi, da União das Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina, com outra denominação, com o Cooper Catarina, até para valorizar e para fortalecer a questão regional, a questão catarinense, qualidade de vida e esses aspectos. Mas o objetivo principal é trazer condições, apoio para as pequenas cooperativas, cooperativas virtuais, cooperativas recém-formadas de agricultura familiar, para que elas tenham um espaço e tenham um fórum de discussão para debater e resolver os principais problemas comuns às cooperativas, com um foco muito forte na comercialização de seus produtos. Perfeitamente. Quantas cooperativas estão fazendo parte dessa Cooper Catarina? Hoje são 7 cooperativas. E com uma previsão, até o final do ano, nós ampliarmos para aproximadamente 20 cooperativas. Como é uma fase inicial, nós já possuímos um box em parceria com a FETAESC, aqui no SEAS de São José, E como um ponto de referência até para as pequenas cooperativas, nós estamos prevendo um aumento muito grande com futuros investimentos, com, inclusive com outras cooperativas que estão solicitando, que estão nos pedindo apoio, tanto na parte de informações estratégicas, quanto na parte comercial de seus produtos. A Cooper Catarina Wilson Cuiava vai comercializar que tipo de produtos? Principalmente produtos alternativos para a produção de grãos e de produtos de larga escala, né? Como hortaliças, verduras, cachaça, mel, produtos de pequenas agroindústrias, como conservas, como picles, como geleias. Além do que, ela vai auxiliar muito no processo de informação estratégica, código de barras, legislação fiscal, tributária e, acima de tudo, no fortalecimento político dessas pequenas cooperativas. Essas pequenas cooperativas que se integram à Cooper Catarina representam todas as regiões do estado, mais ou menos quantas famílias de agricultores? Olha, os representantes dessas cooperativas fundadoras da Unicafsc, que hoje passou a se chamar Cooper Catarina, representam aproximadamente 550, 600 famílias no momento. Mas isso de famílias associadas. Como várias cooperativas ainda trabalham com produtores não associados também, conforme regem os estatutos, nós acreditamos que direto e indiretamente com aproximadamente 2 famílias inicialmente. Mas com uma previsão muito grande de ampliação desse número. Bem, nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com o administrador rural Wilson Carlos Cuiava, presidente da Cooper Catarina. Muito obrigado, Wilson, pelas suas informações. Muito obrigado, foi um prazer participar desse programa importante. Fique ligado no Panorama Regional. Reduto da raça bovina Flamenga. A Epagro, estação experimental de Lages, vem avaliando e mantendo em seu plantel há muitos anos a raça bovina Flamenga. O médico veterinário da estação experimental, Dr. Fabiano Zago, comenta que esses animais, essa raça, chegaram no ano de 1912 na região. E são os únicos, então, exemplares da raça pura que permitem estudos. Nenhum produtor fora de Lares tem animais puros da raça Flamengo. De acordo com o Dr. Zago, o principal objetivo do estudo é obter recursos genéticos. A parte animal é para a reprodução feita no local, a genética para armazenamento de embriões, espermatozoides, células que suprirão a necessidade de multiplicação. Ele comenta também que manter a raça pura trará benefícios aos pecuaristas da região serrana. A raça Flamengo é conhecida por ter dupla aptidão, então o que? Produz leite e carne. Parte das propriedades da Serra Catarinense, então, que utilizam animais em diversos cruzamentos, teriam que ter uma opção assim, talvez, para leite e para carne. Como é o caso, então, das raças holandesas e Jersey, que são mais especializadas, a Flamenga, pela rusticidade, poderia entrar, então, cruzamento em algumas propriedades. Na sua tese de mestrado, o Dr. Zago, então, analisa as biotécnicas de reprodução, superovulação e a transferência de embrião ou produção in vitro. Essa pesquisa permitirá reduzir os animais, então, reprodução, em menor tempo possível. Em 10 meses é possível, então, duplicar o rebanho. E para aumentar a produção in vitro, a Epagre fez uma parceria com o Centro Agroveterinário, o DESC de Lages, que possui um laboratório de biotecnologia em reprodução animal. A raça Flamenga, então, possui boas qualidades criatórias, seja de fertilidade, longevidade e rusticidade, se compararmos, então, com outras raças. A linhagem do rebanho da estação experimental da Epagre de Lages foi selecionada mais para a produção de leite. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagre Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Antes de encerrar, uma última informação para você. Acontece hoje o segundo dia de campo sobre tecnologias para a agricultura familiar em Canoinhas. Haverá atividades do programa Mais Alimento nas culturas de mandioca, hortaliças, batatas, cítricos de mesa e espécies de pinos e eucalipto para o Planalto Norte. A organização é do MDA, Embrapa Transferência de Tecnologia e a IPAGRE e a Prefeitura de Canoinhas são parceiras no projeto hoje a partir da 1h30 em Canoinhas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.